apaixonei. Uma flor, somente uma flor, que tu me deste e eu me apaixonei. Uma rosa tão delicada foi a culpada do meu querer bem. Tive tantas namoradas, só a ti eu quis mais bem. Somente uma flor que tu me deste e eu te beijei. Uma flor, somente uma flor que tu me deste e eu te beijei. Assim que senti o perfume, veio os ciúmes a me atormentar. Com receio de perder-te, pensei logo em me casar. Uma flor, somente uma flor, que tu me deste e eu me casei. Uma flor, somente uma flor, que tu me deste e eu me casei. Quanto tempo já passado, e eu a seu lado sonhando vivi. No jardim da nossa vida, quantas rosas já colhi.